em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. A partir de agora, 60 minutos do Em Transe, é sempre assim, de 8 em 8 dias, na sintonia da Radar. Primeira meia hora conduzida por Ricardo Mariano, na segunda parte vem aí o Ricardo Carvalho. Abrimos com mais uma edição de Harold Budd, 14 temas escritos para um quarteto de cordas chamado The Formalism Quartet. São 4 as décadas de carreira deste ícone da música minimalista e neoclássica norte-americana, de Harold Budd e do último Bandits of Stature. Vamos abrir o programa de hoje com Shout for Jane Maru. Boa noite, bem-vindos. Thank you. primeiros minutos do alinhamento do Em Transe de hoje, com muitas cordas e piano. Depois de Harold Budd, fomos até ao disco Silfra, dupla Hilary Ann no violino norte-americana e o pianista de Düsseldorf Volker Bertelmann, mais conhecido por Auska, juntaram-se durante 10 dias num estúdio na Islândia, com a ajuda na produção de Valgeir Sigurðsson, ele que já trabalhou com Björk, Feist, Bonnie Prince Billy, entre outros. Num jeito muito improvisado de Silfra, ouvimos Krakow. Seguimos depois para a Ucrânia com Oleg Spudeiko, alter ego Einali. Ainda mais etéreo o som deste músico que nos ofereceu em 2012 Air, por lá Seagull. E termina agora Library Tapes, a música de David Wingren, da Suécia. Ele também convocou para o último Sun Picking Through um quarteto de cordas, liderado por Julia Kant, ela que é violoncelista residente da formação que acompanha Anthony Haggerty, os The Johnsons. De lá retiramos Variation 1 e entramos numa dimensão mais eletrónica para continuarmos. Agora com Kyle Bobby Dunn, sobretudo música escrita para órgão e guitarra, tudo manipulado em Ways of Meaning. Vamos seguir em frente com Dropping Sandwiches in Chester Lake. Thank you. altura de terminarmos o alinhamento desta primeira meia hora do Em Transe, depois de Kyle Bobby Dunn, o disco Stare, o 7 polegadas Stare, que juntou Olafur Arnalds a Nils Fram, ambos a experimentarem a eletrónica e as programações neste A2. Depois de Portugal, How Comes the Constellation Shine, um dos muitos projetos de Gonçalo Pereira, de Lisboa, editou neste 2012 Belongs to Mafra, alguma tecnologia a misturar-se de forma etérea com as guitarras. Ouvimos Untitled 5, um tema que só vem na edição promo de Belongs to Mafra. E terminamos como começamos, a música de Harold Budd, um dos grandes compositores norte-americanos, tema-título para o último Bandits of Stature. Seguimos para os últimos 30 minutos deste Em Transe, agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com Benny Jonas Nilsson, artista multimédia sueco que já editou pela Touch e que já colaborou com nomes como Chris Watson e Christian Fennes. Um pouco à semelhança de Watson, trabalha muito com sons de campo e aqui colabora com o projeto islandês Stilupsteipa. Este projeto começou como um trio mais ligado ao rock experimental e progressivamente caminhou para a área da eletrónica. Ficamos agora com o novíssimo Payan, single de avanço para o novo álbum de Nathan Fake. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar então com BJ Nielsen e Steel Obstapa, ainda Nathan Thake, ele que é um dos porta-estandartes da Border Community, editora fundada por James Holden e que se dedica a uma eletrónica mais dançável, mas igualmente sofisticada. Muitas vezes dentro do terreno do techno minimal, mas também a palmilhar caminhos semelhantes aos de Fortet. Temos aqui a remistura do produtor londrino Lookit para Nathan Thake. O novo álbum está aí a surgir, chama-se Steam Days. Continuamos no universo das remisturas, agora com um álbum de novas versões para temas de um dos projetos de Keith Kenneth, ele que é um dos nomes incontornáveis nestas emissões de Em Trance, é o projeto Helios, que aqui surge remisturado por diversos nomes, entre eles Rafael Anton Irrisari, que dá uma nova roupagem a este Holly, tema que surge na sua versão original no álbum Kaizura. Para fechar a emissão de hoje de Em Trance, ficamos com o californiano Brock Van Way, que edita sob o pseudónimo BV Dub. Fechamos então com o tema-título do seu registro All Is Forgiven. Os alinhamentos das emissões e os podcasts podem ser consultados em radiotrance.blogspot.com. Lá encontram também o link para se ligarem à nossa comunidade no Facebook. Em Trance volta na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite e até para a semana. Música.